9600, dizem 125 decimal 45, alteram 2685. 255, 2651. Sete, para 2 no 10, ajuste 10, 1 no 3, reporte localizador, pistão 0. 009, on bump arrival, descent flight level 050. Boa noite, Alexandre 305, por gentileza. Autorização tráfego para Recife, está a ponte 5, 305, boa noite, Sancho, deixa a cópia do ajuste 1-0, não creio. Aguarda, Alexandre 305. Acessar e o procedimento? Faz 2795. Sobre 7900, liga, Estrela Machado Travado, avistando 2795 do Azul. 2795, passo o estrela, chama a torre de 2795. 2795. Boa noite, Azul 2707. Boa noite, Azul 2707. Chegada bom. desça para 4000 pés, ajuste 10, 13. Cada bom que vai ser o final do N2 Zulu, que estamos vendo. Obrigado, Zulu, 2330, Montpani, Maldona 0, Curva Esquerda, Puca, Aracaju, Responde 3305, Controle. Transponder 5027. Estou muito rápido, então 5027. Tudo pronto. Adamari, deixa para o nível 050. Solos 25, livre à direita, 1-2-1-1 no solo. Livre à direita, 1-2-1-1-2-7-9-5. Solo Salvador, azul, 2-7-9-5, livrando. 2-7-9-5, taxi Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2-7-9-5. 224, boa noite. Pilar de São Paulo, de Praia Cheia da Mari, sexta para o 050. É a chegada. Delta 09 at 7367 down to 2 towns 8 1013. Report on final. Boa noite, chegada é bom, piloto para 4.000 pés, seleção 013. Sobre extensão, fui o LF. Azul 2707, desça para 2010, ajuste 1013, reporte final em 2012. Para 2107, com 2013, desça para a final em 2012, azul 2707. Escutando o Romeu, desça para 3010, ajuste 1013. Final, that's 009. 009 at the Ernest 1810, Pacific Tower, 11895. Completing Ernest 1810, Tower 1895, 009. Boa noite, obrigado. Salvador Tower, boa noite. Call 019AV on final runway 108 miles. Hello? Roger 09, check landing gear and clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 8 knots. This land, runway 10, down 09. Salvador Guarulhos, copia? Mantiu. Guarulhos 360, Pedro 10, Taubaté, decola pistão 0, curva à direita da Euleda Motiva. Controle 1, 19.8, transponder 5030, o 6303. Decolo 0360 para Guarulhos, Pedro 10, Taubaté, decola da pista 10, primeira curva à direita da Euleda Motiva, 19.8, 50, 30, 5030. Chame torre 11895. 1895, muito obrigado, uma boa noite. Citando Romeu, recepção para a aproximação, tráfego 37, manhã, agora é 190, agora 6,200 na frente. É do jeito, tá bom, né? 3707, final do MTB, subiu com a pista vista. Gente, continua com a sua sala, autorização de pouso. É, escuta, 3707. Ele está aqui em frente, pátio de alfa, quanto espera 295, 1013, boa viagem. Pátio de alfa, 295, 1013, 305, boa noite. Put down 09, ground 38, please to the right and call 121, decimal 1. To the right, left to left, decimal 1, FL 019, open right. Autorizado, chame tarde. Autorizado, está tomando a taxa de 63. autorizado, é um turno 00 graus 11 oeste. Ele pode vai 707. Pode falar 019, boa noite, vai lá, ok, tipo. Portugal 019, taxi via Alpha, report before taxi Juliet, good evening. By Alpha, call this for Juliet, Portugal 019. What's up, please? Chinelo 6224, número 4, ainda na aproximação. Reparação para o sequenciamento. Esquerda para o 010, limite ao localizador, desse mantém 3000 pés, ajuste 013. Do 1246, e é bom para 2010, ajuste 0013, é próximo localizador. Pouso isso, então, Romeu, check plane, vento 100 graus, 8 horas. Ele pouso 1-0, isso, então, Romeu, baixar e salvar. 707, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Via Alfa, reporte antes do Juliette, 2-7-7. Para o táxi, detonando em 3-3, por 9 após, autonomia de 4 horas e 40 minutos, alcançando o canhão. Ele vai táxi direita, ponte espera 1895, 1013, boa viagem, 6316. Ele vai táxi direita, 1895, graças ao ponto de torre. Obrigado. Chinelo 6224, para o localizador direita, para 080, rebote estabilizado. Pode falar 019, approaching Juliet. Taxi via Juliet, 1010. Taxi via Juliet, 1010, and call 019. Saludos à descida, 6224, para 2000 pés, ajuste 013, recepção para 1709. Solo os 4-2, vive direita, chamou um 2-1 no décimo arrumo no solo. Alfa, reposta em seu genético. 3305. Livre decolagem 3305, vento 100 graus, 8 leste. Decolagem 10, 3305. Fernando, o 246. Bom, 246, Evelyn, chama torre 11895. 895. Salvador, boa noite, bom 246. Não continua a pessoa, salva a televisão de pouso. Pode. 2707, Graça Juliette, portão 8. Na Lima. Obrigado, aliás, Mateus 6303, pelo canto do Colégio Esquina, pista liberada. Ativo, alinhar, autorizado, alinhar, Mateus 6303. Solo aos 49 direito, 121 no ouro, solo. Boa, boa, no detalhe. 3 ou 3, ele decolar. decolagem, vento 100 graus, 10 mais. Devo decolagem no 0863, 13, ele está. Meia ataque de alfa, reporte a experiência. Tá, ataque de alfa, eu vou no decolagem. Na Lima, Quebec, Mike Quebec, na Quebec, chame 2-1895 para prosseguir para o cruzamento. Autorizado, cabeceira 35 até o pátio 5, eis que tango, Romeu. 1-1-9-1-8. Autorizado, chame a 303, graças, companheiro. Solo 5-2, direito 2-1, Rolo Solo. Tá 1-2-1, vou lá. Pro 2-4-3. 2-4-3, ingresso Juliette, portão 2. 5-2-3. Comandante, o Sala 62, 2-4-3. 62, 2-4, taxa de via Alfa, reposta antes do Juliette. Alfa, do Juliette, 62, 2-4-3. Coisa livre, boa noite, Luiz Paulo. contato, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, 62, estado. Baixou e travou, azul 2782, permissão por fora. Todos confirmam, 100 graus 10 horas. Liga pouso na 1-0, Salvador, azul 2782. 22, solo 01, número direito, 21, vamos lá. 21. 591 pronto para o táxi com 46 a bordo, 5 horas de autonomia, você é na Porto Seguro. Táxi Azul 2591, Baixo Principal, Índia Alfa, Ponte Espera 295, ajuste 1013, uma boa viagem. Índia, Baixo 3, Baixo Principal, Índia Alfa, Ponte Espera 010, 1895, o Azul 2591, ó. Salvador, Azul 259, vindo aproximando, pode esperar a zona 0, pronto. Colégio Colar, Azul, vento 1000 graus, 8 mais. Graças a Deus, Paula, zona 0, 259, vindo.